3. Waiting the next ride and maintain position before taxi alpha due to track and contact ground 121, that's small 1. Ground frequency is 121, that's small 1. Guardião 05 aos 36, frequência livre. Boa. Salvador, trip 9963 no ILS. Aguarde pista livre, trip 9963. Vai. Oceania 6327, livre decolagem. Já pista 10, vento é 080 graus, 612 de nós. No 620, após Pabog, posição Pabog e autorizado direto para aqui. Fiscal de Itapuã, aguardando para girar a base para a final da 10. Trip 9963, livre pouso, na pista 10, vento é 80 graus, meia dúzia de nós, e o ajuste é padrão. Pouso autorizado, pista 10, trip 9963. O Olympus 00, confirme a altitude que mantém. Pista 1000 pés, reposto em Tatuã. A 6327 passando 1208, controle Salvador. A 6327, decolado ao 37, chame o controle. Em 120, décima 8. 208, 6327, boa. Boa tarde, Oxanel 6327, cruzando 10 mil pés. Oxanel 6327, contato radar na decolagem. Subiu, mantém nível 240 após 3 mil pés. Após manter 3 mil pés no eixo de decolagem, voa direto da El. Saco 240, após 3 mil pés, voa direto da El, o Oceaner 6327. O Olimpo 00, tráfego da trip, ATR, tocando cabeceiro 10, gire a base e aguarde autorização de toque arremetida. Certo. Prossiga. Pode manter a pro até 5 mil pés, o Oceaner 6327. Oceaner 6327 afirma. Foi 5 mil, então curvando direita na proa de Dael. Gente, após 5 mil, direita da El, o Oceaner 6327. Trip 9963, no solo aos 39, libere a direita, chame o solo 121, né? Direita 219, grato, boa tarde. 21, décima 1, 0. 21, 0. Olimpo 00, livre, toque arremetida na pista 10, o vento é 80 graus, 8 nós. 5241 na linha e manter após o P3, a curta final. Salvador, Xanana 3, 17. Prossiga, Xanana. Solicita nível final para ele, é o Zuno 60. Xanana 63, 27, sim. Subiu, mantém nível 160, aguardando autorização com o final. Curve à esquerda, agora para o circuito padrão, da 10, reporte na perna do vento. Reporte na do vento, circuito padrão, ali. 5241, decolagem autorizada da 10, vento é 070 graus, 07 nós. M321 na escuta da torre. Ok, iremos coordenar aqui com o controle. Quanto tempo o senhor vai ter que esperar? Devido ao ATR que está decolando agora, o perfil de saída é o mesmo, ok? O trip 5241 decolado aos 42, chame o controle, 120 decimal 8. Controle 1208, obrigado, bom trabalho. Olimpo 00, alongue um pouco mais a perna do vento e aguarde para girar base, devido a uma TR da trip que decolou. Afirmativo, aguardando para girar base, Olimpo. Salvador, boa tarde, trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem nível 200, sair da arma. Contato radar, trip 5241. Limpo 00, livre base. E aposte na final, dá 10. Livre base, aposte na final, limpo 00. Trip 241, voe direto à árvore. Direto árvore, trip 5241. 080 graus, 0612 nós. Sempre está se repetindo, Olimpo 00. O Xanã 6321, o controle informou que sua decolagem será aos 47 para evitar o tráfego. O trip 5241 está livre da restrição de subida a 15 milhas? Trip 5241 está livre da restrição. Livre da restrição, muito obrigado, 5241. Papa Tango Zulu, Papa Eco, acione e chame para o táxi. Xenia 6327, chame centro Recife, 1251, alternando no 3395. 1251, 1395, Xenia 6327, obrigado, boa tarde. Xenia 6321, na linha e mantém 1-0. Então, Lima, tamo pra você. Lulu, Papa Eco, livre táxi, chame para o ingresso não, no 7. Além pro 00, Tocou e arremeteu aos 46, esquerda, perna do vento, 1-0 e aguarde base. E esquerda, perna do vento, aguardando base, coordenação, pausa final, olhando pro 00. Gente, Oxené 6321, tráfego livrou o eixo de decolagem, tem a decolagem autorizada, da 1-0, vento 070 graus, 07 nós. A linha pro 00 tem condições de fazer uma base curta, tem um Boeing da Gol a 12 milhas, uma dúzia de milhas da 1-0. Afirmativo, base curta pro Olympus. Ok, pista livre, autorizado já o pouso na 1-0, o vento é 70 graus, 070 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, Olympus. Boa tarde. Identificação, está autorizado chegada a Bonfi, sexta, número 4 mil, país de 2014, 1-0-4. Adual 48, controle 1208. 208, Jacob. Salvador, muito boa tarde, Oxenéia 6321. Gol no 620, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 1095, até já. Oxenéia 6321, contato radar na decolagem, nível 380, direto Elefa. Direto Elefa, Oxenéia 6321. Salvador, muito boa tarde. No 620 da Gol, estabilizado no curso localizador. Boa tarde, Gol no 620. O ajuste é 1-0 no 4, informa o tráfego. É um T3, a menos de uma milha da cabeceira 1-0, já na curta final. Aguarde pista livre. O vento para o cheque é 80 graus, meia dúzia nós. Gente, aguardando, no 620. Controle Salvador, Xenia 6321, vai necessitar voar na proa 260 por 40 milhas. No solo ao 50, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 1. 260, 40 milhas, Xenia 6321. 1-0, vento 80 graus, 612 nós, livre pouso na 1-0. Livre pouso no 620. Hotel Lima Tango, controle? Vai escutar. Hotel Lima Tango, 810, reporte na rotatória. Rotatória, vai chamar. A 321 está retornando para o Odilefa hoje. Bem, deixa eu na 321. Fora Lima Tango. Hotel Lima Tango, chame torre 198 do Small 95. 295. Ativo, mantém, alinhar e manter. Gol no 966. Pera, Papatango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, prossiga. Pois, está na rotatória para... Atenção, 43. Hotel Lima Tango, ciente. Aguarde no setor norte do campo. E... reposte aqui próximo ao Clériston Andrade, o Hotel Lima Tango. Conhece? O voo no 620, no solo 52, direita 121, decimal 1. 21, obrigado, Tejão. O Zulu Papai, pronto para decolagem? Livre decolagem, da 17, o vento é 070 graus, 059. Voo no 966, mantenha a posição alinhada. O tráfego decolando da 17 vai cruzar o campo. Lima Tango, fique atento ao tráfego decolando da pista 17. É um tráfego de pequeno porte, vai prosseguir para o corredor forte. Reporte no través norte da torre. Você vai ser no través norte, está 5 milhas, está aqui próximo ao lixão. Ok, ciente. O trip 5627. Mantenha o ponto de espera. Zulu Papa Eco. Decolado ao 53. Você tem condições de curvar à esquerda com a proa da cabeceira 28? Afirmativo, proa da cabeceira 28, Zulu Papa Eco. Afirmativo, ao sobrevoar a cabeceira 28, mantenha a linha do litoral norte a 1000 pés e chame o controle, 120.8. Pode passar a vertical cabeceira 28, litoral norte 1000 pés, controle 1208, Zulu Papa Eco. Hotel Lima Tango, tá visual com o Boeing da Gol alinhado na 1-0? Afirmativo. Ok, tá livre o cruzamento do campo e prossiga direto para o pátio 3. Evite o sobrevoo da base e das aeronaves aqui no ponto de espera da 1-0. Sentido, evitando o sobrevoo na base das aeronaves, vai direto para o pátio 3, o Lima Tango. Afirmativo. Comandou Papa Tango, Zulu Papa Eco, 1000 pés no litoral, corredor forte. Papa Tango, Zulu Papa Eco, 1000 pés, corredor forte, no escutor do controle, reporte livrando CTR. Reporte livrando CTR, Zulu Papa Eco. 6321, no Chame Centro Recife, 1260, alternando 1288. 1260-1288, Oceania 6321, boa tarde. 966, temos um tráfego a 2 milhas do eixo de decolagem, com rumo nordeste, não vai interferir na sua decolagem. Tem livre decolagem da 10, o vento é 90 graus, 05 nós. .627, alinhar e manter após o gol. Tango, no solo 56, frequência livre. Chame o solo apenas para a cópia do transponder, o hotel Lima Tower. San 3297, desça para 2 mil pés. Autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil, reportarei estabilizado no X-Ray, San 3297. Sigue 5241, no Chame Centro Recife, 1260, alternando 1288. 260-288, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1966. Gol 1966, contato com radar na decolagem, nível 370, sai da PUC. Sai da PUC, acendendo 370, 1966. O hotel Lima Tango já está acionado? Ok, aguarde 1 minuto para iniciar a decolagem. O Trip 5627, livre decolagem da 10, o vento é 80 graus, meia dúzia nós. Diga Romeu, Romeu November. Chame para o táxi, Romeu, Romeu November. Papatango Zulu, Papa Eco, contra ele. É, decolando aqui da 10. Após a mesma, o senhor tem livre a decolagem do pátio 3, já com a proa norte, evitando o sobrevoo da base aérea. Da presente já tem livre a decolagem, o vento é 80 graus, meia dúzia nós. .5627, decolado ao 5.9, controle em 120.8, bom voo. 20.8, 5627, obrigado, excelente carro. Ônibus 09. Lima Tango decolado ao 00, aproxime para RMAP, em aproximação por quando tem risco, informe no solo controlado. Lima Tango, boa. Nível 190, sai da PUCA. Acesso 90 via PUCA, 5627. 16998, voe direto. Autorizado direto de TAP. Controle boa no 96, podemos fazer passo? Passo, coordenação com o centro, gol 9966. Guarda. Paredo 2231, está autorizado a chegar na Mari, está presente com a Mari. E reporte para a despedida. Sente, passaria 2231, da presente voo ITAP, reporte para a despedida. Utilizar 3217. São 3217, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295, tá já. Zulu Papai Eco, livre ascensão nível 095, sob condições visuais, informe seu estimado esposo em recente. Boa tarde, já chegou avistado, o ajuste no 014. Está livre o pouso, não no 0. Vento é 090 graus, 05 nós. Ajuste no 014, pouso não no 0, 3294, baixo para baixo. Tente. Zulu Papai Eco, passe novamente seu estimado de pouso ao nivelar no 095. Livre, Hotel Lima Tango. Zulu 6908, confirme sua velocidade indicada. Sim. Trix 5446, reduza para 1909. 1905446. 16908, desça para 2000 pés, ajuste 1094. Zulu 9966, chama o centro Recife, 12685, alternando 12545. 2688. 5446, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3014, 5446. Paredo 2231, desça para 4000 pés, ajuste 1014. Um 5627, vou ir direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 5627, obrigado. Romeu, Romeu, novembro, livre o táxi, chama para, tá livre o táxi até o ponto de espera da 17, chama para ingresso. Os 217 no solo ao 06, libere a direita, 121, decimal 1, o solo. Direita, 21. Uno, tá, 3, 2, 1, 7. Romeu, November. A linha aí mantém a 17, reporte pronto para decolagem. Azul 698, autorizado sinal de procedimento ILS, que é reposta estabilizada. Trip 5446, desce para 2000 pés. Está autorizado sinal de procedimento ILS, que é reposta estabilizada. 2000, reportará estabilizado, 5446. Meu November, autorizada a decolagem da 17, vento 070 graus, 05 nós. Trip 5446, irá seguir um Embraer 190, no momento da sua posição de 1 hora a 1 milha de duna, a 7 milhas, cruzando 3.000 pés para 2.000 pés. Paciente, tem o tráfego do TQR 5446. Azul 6998, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. Romeu November, decolado 09, controle 120.8. 128, né? Controle Romeu November, boa tarde. Papá Romeu November, contato radar na decolagem, nível 400, saída da Euleda. Sim, esta é a Euleda. Ok, sua transmissão estava intermitente, agora 5x5, continue na aproximação. A partir do externo, a partir da quinta milha até a cabeceira, não chove sobre o campo. O ajuste é no 0 no 4, aguarde autorização de pouso. O azul 6918. Traz o localizador 35446. Trip 5446, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1295 vai chamar, 5446. Salvador, boa tarde, 5446, estabilizado no final da 110. Trip 5446, continue na final, não chove sobre o campo, o ajuste no 0 no 4. 14. Azul 6918, tráfego avistado, na livre pouso, na 10. O vento é 80 graus, 105 nós. Livre pouso, 6918. Passarelo 223, uma desça para 2000 pés, ajuste 1-0-4. Três anos após o TAP intercept chegada, aguardando autorização para o ILS. Cinco meia dois sete, chame centro Recife no 2685, alternando no 2545. No solo, Uno 3, libera a direita, Uno 2, Uno, de cima Uno, o solo. Uno, agora, tipo, 69, né? Trip 5446, sinal baixado, travado de visual. Trip 5446, tráfego avistado. Livre pouso na 1-0, vento a 90 graus, com 0-3 nós. Ciente, 5-4-4-6. Hotel X-Ray, chame Torre 1-1-8, de 195. 2-9-5, graças. Romeu, hotel, hotel X-Ray, prossiga. Afastado 1 minuto e meio da posição rotatória para ingresso e pouso. Ok, Papa Romeu, hotel, hotel X-Ray, autorizado a final da 1-7. Reporte na curta e aguarde autorização de pouso. O vento é 80 graus, 03 nós. Aproxima para Salvador mesmo. Pode confirmar a última informação, por gentileza? A última pergunta? Porque o senhor vai pousar em Salvador mesmo? Afirma, senhor. Está autorizado o passe 3 para embarque de passageiro. Ok, então reporte aqui próximo ao Shopping Salvador Norte, aguardando para o cruzamento do campo e prossegue direto para o pátio 3. Gente, eu estou a 1 minuto do shopping, chama o controlador. Graças. Gente. Salvador. E aí, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 2-2-3-1. Trip 5446, no solo, ao Zona 5. Direita, 1-2-1, décima 1, o solo. Hotel ATX aí, tá visual com a cabeceira 1-0? 1-0 e a 1-7. Ok, o senhor vai aproximar aqui pra cabeceira 1-0 e vai prosseguir o táxi pela pista e após ser autorizado pra seguir para o pátio 3. Gente, eu vou aqui. Localizador 2-2-3-1. 2-3-1, completa aproximação, chame torre 118-95. 118-95, 2-2-3-1. tráfego já avistado. Aproxime direto já para o pátio 3. Informação de tráfego, um ATR da Trip a 7 milhas, 0,7 milhas da 1-0. Aproxime direto para o pátio 3 e de preferência posicione o helicóptero em frente ao prédio da Infraero, prédio azul. Afirmativo, então é para o primeiro spot do pátio 3, certo? A 90 é 70 graus, 070 graus, 5 nós. Cliente. O hotel até você apenas evite o sobrevoo dessa aeronave da Azul que está no pátio principal. Visual. Torre Salvador, Passaredo 2231. Passaredo 2231. Continue na final da 1-0. Não chove sobre o campo. No momento, o vento é 80 graus, 05 nós. Ajuste no 014. Aguarde autorização de pouso. Baixar travado, passo externo no momento, aguardando autorização 2231. Informa negativo, contato visual ainda. Gente, a chuva está até a terceira milha, aproximadamente aí terceira milha da cabeceira 1-0. Reporte contra visual com campo. Voltará a 3-1. Pode ser, considere o solo ao 1-8, frequência livre. Vou informar que é o fiscal do pátio. Pro 1-8 da Azul, mantenha o ponto de espera. Passaredo 2231, para informação, chuva leve agora sobre o campo. O ajuste no 014, informe avistando. Voltará avistando, 2231. Passaredo 2231 avistando. 7, livre pouso, 1-0. O passaredo 2231, vento é 80 graus, 03 nós. 7-3-1. O azul 41, 1-8. Observe o tráfego da passaredo na curta final, um ATR, após alinhar e manter 1-0. Passaredo 2231, no solo 21, libere a direita, 1-2-1, decimal 1, o solo. Direita, liberando eco 2-1-1. Azul 4-1-8, decolagem autorizada da 1-0, o vento é 90 graus, com 4 nós. Prossiga. Dois 1-1-2, ciente, Zulu Papel. 4198, decolado ao 22, chame o controle, 120.8. 1208, azul 4198, boa. Salvador, boa tarde, azul 4198, decolou, mantém proa, cruza mil pés, perfeito. Azul 4198, contato radar, subiu ao nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, 4198. 4198, voa na proa de Leda. Leda presente, 4198. Estamos no Lupa Paeco, confirme seu tipo de equipamento? Sim. Papatango Zulu Papaeco, 5, correção, 66 dúzia de milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju 120 decimal 3. Azul 4118, informe a proa. Preciso de proa de bridge. 4, posição da bridge. A gente vai coordenar. Zero, nove, sete, alinha e mantenha no zero. No 097 ao alinhar, tem livre decolagem, dá 1 no 0, o vento é 130 graus, 04 nós. Tô no 869, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1014 voando Bonf para a chegada Bonf. Azul 4118 está autorizada para adquirir. Qual a brisa está presente 4118? Diga. Eu vou bater em bom. Decolado 29, chame o controle, 120.8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, agora no 097, 1.500 pés, nada aí, ó. 1894, zona sob contato radar. 1894, confirme. 1097. Gente, 1097, contato radar. Me mantenha 360 e vou a Leda. 390, pode ir para a Leda, está presente? Está autorizado. Autorizado, Leda, para o 360, vou no 097. Na 6314, livre decolagem da 10, vento é variável com 3 nós, 03 nós, está variando aqui de 080 graus a 190 graus. Vicente, após o Oxené, livre alinhar e manter a 10. 6314, decolado ao 33, chame o controle, 120.8. 208, controle, boa, até a próxima. Certo. Azul 4198, Recife, ano 251, bom voo. Recife, ano 25, décima 1, bom voo. Afirmativo. Oceano 63, ano 4, contato radar, submontanha 340, saída Momo. 340, Momo, 314. Gol 097, chama Recife 1, 25, décima 1, bom voo. 251, 097. Livre decolagem da pista 10, vento é 10 graus, 03 nós. O 869, informe a proa do desvio e por quantas milhas? Thanks.